Índio da terra, sou da tribo do Paiú. Quem quiser ver minha aldeia, chegue lá que eu estou. Eu sou filho da terra, sou da tribo do Paiú. Quem quiser ver minha aldeia, chegue lá que eu estou. Vamos tomar caxiri, vamos tomar tarubá, que é feito da mandioca, isso não pode faltar. Vamos tomar caxiri, vamos tomar tarubá, que é feito da mandioca, isso não pode faltar. É uma das nossas culturas que não se deve esquecer. Agradeço a Deus Tupã, mãe terra que faz crescer. É uma das nossas culturas que não se deve esquecer. Agradeço a Deus Tupã, mãe terra que faz crescer. Eu estou. Eu sou filho da terra, sou da tribo do Paiú. Quem quiser ver minha aldeia, chegue lá que eu estou. Vamos tomar caxiri, vamos tomar tarubá, que é feito da mandioca, isso não pode faltar. Vamos tomar caxiri, vamos tomar tarubá, que é feito da mandioca, isso não pode faltar. É uma das nossas culturas que não se deve esquecer. Agradeço a Deus Tupã, mãe terra que faz crescer. É uma das nossas culturas que não se deve esquecer. Agradeço a Deus Tupã, mãe terra que faz crescer.